Você precisa de energia. Algo está de errado em sua vida. Então liga na Record pra assistir a TV. Mas o que eles querem é enganar você. Não ligue a TV, não ligue a TV. Desligue a TV, desligue a TV. Sessão de descarrega. Sessão de descarrega. Sessão de descarrega. Sessão de descarrega. Você fez algo de errado. Acha que ninguém está do seu lado. Cansei de algo que resolve. Pegue o seu sonho e põe um punk rock. Acredite em você, somente em você. Não há ninguém a crer além de você. Sessão de descarrega. Sessão de descarrega. Sessão de descarrega. Sessão de descarrega. Sessão de descarrega. Sessão de descarrega. Sessão de descarrega. Sessão de descarrega. Sessão de descarrega. Sessão de descarrega.